preocupado com o que eu faço da minha vida. Se eu tô gastando meu dinheiro com mulheres e bebidas. Acima minhas bolsas. Sou de maior, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, larga do meu pé. Eu não devo satisfação. E até onde eu me lembro, eu não pedi opinião. Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Levo a vida como eu quero. Essa daqui é o hino da farra dos maiores guardianos. Agora quer, quer, vem cá, vai, vem cá, louco, Vivi. Assim, o povo é preocupado com o que eu faço da minha vida. Se eu tô gastando meu dinheiro com mulheres e bebidas. Sou de maior, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, larga do meu pé. Eu não devo satisfação. E até onde eu me lembro, eu não pedi opinião. Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Eu bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Bebo com meu dinheiro, fico com quem eu quero. Estilo vida louca, preocupação é zero. Levo a vida como eu quero. Vai, vai! Fora JG Sul, de São Paulo estourado. Paredão Magnata, que investiga shows. Garagem dos Paredões, sítio do Gilson. Bora Hudson CDS, Emerson Divulgações. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? DJ Murilo, sempre tocando as melhores. Eu falei sucesso. MC Morelinho. Comentou com as amigas que o Rominho é bom demais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira, as novinhas vêm atrás. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Joga pra cima e diz assim comigo, vai. O erro me mata, o erro me mata, vai. Bora, Cleus, universo, acessórios. Olha o swing, olha o sucesso, assim comigo, vem. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? partir de agora vai começar a verdadeira festa do som automotivo. Com elas no comando, as musas do som automotivo. Acessem Portal Pará Sound, o melhor site de DJs e downloads da região norte do Brasil. coisas do automotivo. Macarena, mamacita buena, baila, baila, baila. Baila, Macarena, mamacita buena, buena, buena, buena. Rihanna, while the whole club

E aí, concorrência, tá assustada? Calma, calma, te segura aí que elas já vão comandar. As musas do automotivo. Apoio Portal para Sounds. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou conta. Thank you.